Antes de começar o episódio, alguns avisos. Primeiro, que havia uma reunião no Conselho de Arapiraca prevista para o mês de julho, mas devido ao recesso, acabou que ela foi cancelada e a pauta vai ser acrescentada à pauta da reunião do Conselho de agosto. Por isso, não vai ter um Falconcílio tratando desse tema ainda. Eu queria pedir desculpas à Tassiane, que na introdução do episódio anterior acabei me referindo a ela como Tatiane. O nome dela é Tassiane e fica aqui meu pedido de desculpas. Lembro que a gente tem um canal no Telegram, em @politicast. A gente também está na rede Matrix. E os links de todo canto onde a gente está estão lá na postagem, no, naquelas figurinhas no rodapé de cada postagem, certo? E se você quiser contribuir conosco, a partir de R$ 1 por mês, você pode ajudar esse projeto a crescer e melhorar. É isso aí, fiquem com a segunda parte da conversa sobre o Partido Comunista Brasileiro. Eu sou o Carlos Songaldino e hoje tenho como convidado Rodolfo Oliveira. e vamos lá. Está começando o Politicast. O Jango, ele era filiado ao PCB, né? Porque ele foi uma das coisas que causou medo na elite econômica, de chegar, de ter uma ascensão comunista no Brasil, que acelerou assim o patrocínio ao golpe militar. Eles viram que o brinquedinho chamado democracia que eles tinham criado para eles podia sair da mão deles. Então o Jango não era do PCB, ele era do PTB, né? Até, por exemplo, durante o período de legalidade, você vai ter alguns comunistas que são eleitos através de outras siglas, né? Então, alguns deputados do PTB, do PSB, são, na verdade, membros do PCB que foram eleitos, já que o PCB não tinha registro eleitoral naquela época. Certo. Isso aí na época de Vargas ainda? Não, isso não, já na não, época na... da década de 50, começo de 60. Sim, enfim, o período do JK foi um período de mais liberdade de atuação, de menor perseguição aos comunistas, né? Então isso foi o período de maior expansão do PCB, né? De maior presença do PCB no meio operário. Então, por exemplo, como eu falei, o PCB conseguia até eleger deputados, senadores, através de outras legendas, já que não tinha o registro eleitoral. Então o Jango, né, ele vai se apoiar realmente nos discursos de reformas de base, né? O Jango não era comunista. O minimamente o que ele estava propondo era um projeto de nação para o Brasil, que veja só, a classe burguesa no Brasil, né, aristocrata aqui do Brasil, é tão reacionária que nenhum projeto de nação admitia, né? Porque o Jango falava que em reforma agrária, limitação não da só na época, né? Até hoje demonstra tal. Pois é, até hoje não se passou pautas como a da reforma agrária. O PCB, ele vai estar apoiando as reformas de base do Jango. Então isso realmente vai despertar um maior medo ainda nesses setores conservadores do país, né? Os Estados Unidos, já no clima da Guerra Fria, vão ficar amedrontados que ocorresse uma revolução como foi em Cuba, no Brasil, né? Em um país das dimensões do Brasil, não ia realmente ficar nas dimensões de uma ilha como é Cuba, né? Ia se expandir por toda a América do Sul. E só lembrando, não lembro agora se eu já falei em outro episódio sobre isso, mas reforma agrária não é pauta comunista, isso. Pauta de esquerda, é uma pauta de. Defende uma melhor utilização das terras, isso. Né? É uma pauta questão de desenvolvimento do país, não tem nada a ver com comunismo. É. Mas a gente tem uma direita tão reacionária que acaba o pessoal de esquerda sendo obrigado a defender essas coisas. Pois é, uma pauta, é onde está o caráter de que a burguesia brasileira não é uma burguesia revolucionária, é uma burguesia que historicamente foi submetida ao capital internacional. Então, uma burguesia que não tem um projeto de nação. Historicamente, até a própria aristocracia brasileira, ela é fundada no domínio da terra. Então, falar em reforma agrária é ameaçar o poder que a gente ainda, hoje em dia, a gente encontra no interior dos estados aí, dos coronéis do interior, das famílias. Por exemplo, Alagoas é dominada por 12 famílias. Famílias ainda de cunho, muitas de cunho coronelista, né? Que ameaça, que mata, que faz atividades aí de pistolagem pelo interior para os opositores políticos dele, né? Então, reformas de base, falar num contexto conservador desse, realmente é um perigo para essa elite. O golpe em 64, aí, até essa época o PCB já tinha conseguido restabelecer a legalidade ou ainda continuava ilegal? Não, o PCB ainda era ilegal. Ainda era ilegal, quando veio o golpe. Isso, o PCB foi... só vai recuperar o registro em 85, depois já é democratização, um período enorme realmente da ilegalidade. Então foi um ano depois do golpe, né, que veio um ato institucional que destituiu os partidos? Isso, é o AI-2, se não me engano, é o ato que realmente acaba 65, até com os né? partidos que apoiaram o golpe, como isso. a UDN, que sempre foi um partido golpista na história do Brasil, desde a época do Vargas, né, que é do suicídio de Vargas, que está por trás da pressão da UDN, enfim, que já queria dar um golpe naquela época. É, até o DN vai ter o seu registro cassado. Instituiu o bipartidarismo. Isso para tentar disfarçar que era uma democracia, né, a ditadura. Só a gente manda, mas para não pegar tão mal assim internacionalmente, isso. Vamos deixar criar um outro. Isso, então criaram esse bipartidarismo, era o partido sim e o partido sim senhor, né, na verdade. E vejam só, até é interessante que a gente vê o poder, até antes de começar realmente os anos de chumbo, né, da década de 70, principalmente, perceber mesmo durante a ditadura militar, ele tem uma atuação enorme de mobilização de massa, né, de mobilizações de base. É, então, aí, por exemplo, a bancada, se não me engano, das eleições de 67, a bancada do MDB, né, que era a gente tem uma Arena, que era o Partido da Ordem, né, dos militares, e tem o MDB, que vai ser a oposição que eles deixam existir, que não tinha uma grande influência na época, mas que tinha realmente um papel de denunciar as violências, as ditaduras, os excessos. Foi um papel muito importante, mas era um papel pequeno, né? Porque era o único papel que eles permitiam para uma oposição. Então, nas eleições de 67, se não me engano, a bancada do MDB vai conseguir um terço dos parlamentares, ou seja, vai conseguir poder de veto dentro do Congresso. E a ditadura culpa o PCB como responsável por esse sucesso eleitoral do MDB. Então, eles têm que articular um golpe interno, né, onde os deputados e senadores iam eleger diretamente outros representantes, para o Arena conseguir diminuir essa participação do MDB dentro do Congresso, né, justamente para que a ditadura conseguisse aprovar com facilidade todos os decretos, né, que os militares queriam impor. Aí, nesse período houve articulação do PCB dentro do MDB de alguma forma, né, de tentar somar, mas as principais lutas foram por fora, foram no mundo real, né, não político. Isso. É, aí onde está, por exemplo, aí a gente tem que voltar um pouco antes falar do o que foi o racha do PCdoB, né? Antes a gente tem no Brasil a repercussão de outro acontecimento internacional, que foi a desestalinização, né? Após a morte do Stalin, a denúncia dos crimes que o Stalin cometeu, vários partidos comunistas aí pelo mundo começaram a fazer uma autocrítica. No Brasil não foi diferente, né? Até o Jorge Amado, né, que era do PCB, né, era um deputado do PCB, ele vai lançar um texto, né, que estava rodeado de um mar de lama, não sabia, né, enfim, denunciando toda essa questão da conjuntura internacional, né, após a divulgação dos crimes do Stalin, vai impulsionar um processo de autocrítica dentro do PCB. Uma parte dos setores do PCB não admite, não aceitam essa autocrítica, né, ao stalinismo e tal, só que acaba sendo minoria. Então o partido ele segue numa linha de autocrítica ao stalinismo, apesar de ter alguns setores que estão em descontentamento, né? Em 61, o que é que vai acontecer? Para tentar burlar a legislação eleitoral que dizia, olha, o PCB é ilegal porque ele é uma fração de uma organização internacional. É a fração internacional do Brasil. Então, o que é que o PCB da época faz em 61, né, após o Congresso, que houve em 60, onde a linha que tiraram esse grupo dissidente que já vinha contestando essa crítica ao Stalin, né, que não devia ter feito, foi minoria. Após o Congresso de 60, o que é que o PCB vai fazer? Olha, vamos então entregar um novo estatuto, né, à Justiça Eleitoral, onde altera o nome. Né? Se o problema era o do Brasil, né, era uma fração internacional do Brasil, o PCB vai fazer o quê? Vai mudar a sigla, mudar o nome, vai ser Partido Comunista Brasileiro, né? Mantém a sigla PCB, só que tira o do, né? Em vez de ser do Brasil, brasileiro. Aí, quando esses setores aproveitam, né, lançam a carta dos 100, né? Dizendo que eles estavam acabando com o PCB, né? Da época, e aí eles racham e fundam o PCdoB, né? O PCB que na época tinha mais de 50 mil filiados aí no Brasil, sem contar os militantes que não eram filiados, sem racham, né? Sem liderança do PCB, racham, fundam o PCdoB em 62, e a partir daí dão rumos ao outro partido que vai ter uma história muito bonita. Eles vão para o Araguaia, né? Investir na luta armada, na luta do campo, mas que hoje em dia se degenerou bastante, enfim, com as suas políticas de conciliação de classe puramente isso. E o PCB, durante a ditadura militar, né, o Partido Comunista Brasileiro durante a ditadura, ele não vai optar pelo caminho da luta armada. Você vai ter alguns setores também do PCB que acreditavam que deviam fazer isso, como Marighella, né? Só que o Marighella, quando ele sai do PCB, ele não vai fundar outro partido. Ele funda a ALN, né? Aliança Libertadora Nacional, que não é um partido, é um movimento de cunho para combater realmente a ditadura militar aqui no Brasil. O PCB, diferentemente de outros partidos, ele faz uma autocrítica interna a todos os acontecimentos, a todos os erros históricos e também acertos, né, que ele cometeu durante o seu percurso histórico. E, por exemplo, nessa época da ditadura militar, a gente avalia, olha, que investir na mobilização de massa, na luta pela democratização, não foi um erro, porque o Brasil não tinha contexto de ir para uma luta armada. A gente não tinha um apoio massivo. A gente tinha nessa época até generais que eram comunistas, como o Nelson Werneck Sodré, que era um brigadeiro do Exército e era do PCB. Só que mesmo numa conjuntura dessas, o partido avaliava que a gente não tem condição de ir para a luta armada. E, por exemplo, durante a ditadura militar, todas as cartilhas anticomunistas que a ditadura lançava, ela se referia, fazia menção sempre ao PCB. O PCdoB estava lá no Araguaia, na luta armada, ela nem citava. Porque realmente o impacto que o PCB tinha no movimento operário para derrubar a ditadura, causar toda a instabilidade dentro da ditadura, foi realmente enorme. Então, nessa época da ditadura militar, o PCB investiu na mobilização de base, na mobilização para lutar pela democratização, denúncia da ditadura. E foi uma política, por exemplo, quando a ditadura estava chegando já aos fins, né, que o milagre econômico não dá certo, a condição para a abertura democrática era desarticular o PCB. Então, realmente, os anos de chumbo, a perseguição, a morte, o PCB tem um terço do comitê central dele morto, que até hoje muitos dirigentes nunca foram encontrados nem os corpos. Então, foi realmente uma tentativa de evitar que os comunistas voltassem com força. Por exemplo, enquanto o PT, que vai surgir no movimento operário na década de 80, vai ter um registro eleitoral em 82, o registro eleitoral do PCB só foi concedido em 85, justamente para não ocupar um vácuo político que outros partidos da ordem começaram a... Foi já no fim da festa mesmo. Isso. Ele foi fundado, ele já tinha estrutura, ele mantinha ainda parte das estruturas antigas, ou ele já estava desarticulado em termos de infraestrutura pelo isso, país? Isso, a ditadura... Teve que se refazer, né? A ditadura teve um baque enorme para a organização do PCB, né? Até você, a gente vai ter, ainda tem a fragilidade teórica do PCB na época. Onde, como eu falei, a gente sempre faz autocrítica aos erros históricos que a gente cometeu, né, os acertos também. Mas o que é que as lideranças do PCB, parte delas, que voltaram, né, ao país depois da anistia, o que é que elas avaliaram? Olha, se a gente for pressionar a ditadura agora, ela vai voltar mais forte. Então, a gente tem que tomar cuidado. Enquanto isso, o PT focou em pegar todo o descontentamento social e investir nisso, né? Ganhou espaço. Era uma sigla nova, né? Então não representava uma ameaça tão assustadora para os militares. Isso. Se fosse o PCB fazendo a mesma coisa, talvez a reação tivesse sido diferente. Né? Só que aí as lideranças do PCB avaliaram dessa forma e acabou que a gente perdeu um vácuo enorme para o PT, né? E para completar, a gente vai ter dissidências internas que vão sofrendo uma pressão ainda maior, um outro acontecimento internacional, que foi a queda do Muro de Berlim e depois o fim da URSS 91, né? Isso devastou o movimento comunista em todo o mundo. No Brasil não foi diferente, né? Tem até aquela avaliação, ainda existe possibilidade de uma revolução, de comunismo, isso é possível? É onde vai aquelas teorias do fim da história, né? Enfim, de que o capitalismo venceu, não existe mais alternativa. E isso vai repercutir aqui, né? Então a gente vai ter alguns setores do PCB que vão... Olha, o comunismo não tem mais perspectiva disso. Vamos tentar fundar um outro partido com uma cara mais social, adequada aos novos tempos. É, eu tô até constrangido de usar esse nome fora de moda no nome do meu partido, né? Nessa ideia. Pois é, a ideia era essa mesmo. Então, esses setores do partido vão chamar um congresso, até um congresso ilegal, onde até quem não era militante do partido votava. Tem dentro da, por exemplo, tem alguns ilegal vídeos históricos... Ilegal pelas regras do estatuto do partido, um congresso ilegal, na verdade, como eu falei. Porque, por exemplo, elegia delegado para o congresso em GT de discussão. Por exemplo, montava um grupo de discussão, chamava, elegiam ali até quem não era militante, quem não era filiado ao partido. Por exemplo, durante a denúncia desse congresso, a gente tem alguns dirigentes históricos desse processo de reconstrução do PCB que a gente vai ter, que olha, que vão dizer, no caso do Ivan Pinheiro, que vão dizer que olha, nem eleição de síndico de prédio, quem não é do prédio vota, quanto mais na eleição de um partido comunista. Complicado. Então, pois é, aqui a gente... E logo um partido ideológico, né? Assim, deve ser comunista, mas que tem uma linha ideológica firme. Exatamente. Vai botar gente que não tem formação naquilo, que não tem... Que às vezes até são contrárias àquilo para poder tomar decisão. Exatamente. A gente vai ter aqui no país, aliás, no dentro do PCB, os setores que vão tentar realmente fazer esse golpe interno para acabar com o PCB. Aqui em Alagoas, inclusive, nesses dias, a gente encontrou algumas pessoas que não eram do PCB e que foram para esse congresso com passagem pagada, né, por esse setor do PCB, só com o objetivo de votar lá nas teses que esse grupo ia dizer para votar. Foi uma articulação nacional para tentar desmontar. Para tentar fazer o desmonte do PCB. Então... Esses setores fazem esse congresso, né, totalmente ilegal, onde várias militantes de outras organizações, de outros partidos foram lá participar do congresso. Há esse processo de denúncia, onde uma parte dos PCBs não reconhece o congresso, se retiram e fazem outro congresso em praça pública, né, onde votam pela manutenção do PCB, só que esse grupo... continua o congresso que tinham dado início e vota pela extinção do PCB e fundação de uma nova sigla, né, que é o PPS hoje. Né? O PPS, né, o Partido Popular Socialista, surgiu de um processo de golpista, né, um processo oportunista interno dentro do PCB. E se a gente for olhar o que é o PPS hoje... PPS. É um partido indecente mesmo. Tem aquela assim, PPS um partido decente. Não é, esse slogan aí é pura baboseira, né? O PPS hoje é um dos partidos que a gente tem mais alinhamento à ordem. É um dos partidos que há alguns anos divulgaram os partidos que mais receberam dinheiro de empreiteiros. O PPS é o partido que mais recebeu dinheiro, até mesmo ganhando de Democrata, de PSDB. Então, realmente, é um partido que não tinha nada de socialista, né? É decência em nove línguas, né? Pois é. Então, além de toda a perseguição da ditadura militar, o PCB vai ter outro golpe interno que vai ser esse, só que a Justiça Eleitoral vai reconhecer esse congresso. Então toda a estrutura partidária, todas as sedes, todos os carros de som, tudo vai para a mão do PPS. Tudo que é do PCB vai acabar indo para a posse do PPS. Né? Então o PCB começa uma organização do zero. Se não me engano, tem alguns camaradas que falam que a única sede que sobrou do PCB foi a do Amazonas, porque era a casa de um camarada, não era uma sede própria. Não conseguiram levar, né? Pois é. Mas... Né, isso. É como dizem, né? Quando a coisa começa torta, não tem como dar certo, né? Durante a maior parte do século XX, o que o PCB apostava era numa linha nacional desenvolvimentista, onde o PCB avaliava, olha, o capitalismo no Brasil não está completamente desenvolvido. Então a gente tem que desenvolver o capitalismo no Brasil para só então ter condições de fazer uma evolução. Então vamos nos aliar aos setores progressistas da burguesia. Onde estavam os setores progressistas da burguesia quando teve o golpe de 64? Tudo se acuaram, tudo correram para debaixo dos generais militares. Então o PCB realmente foi escanteado. Apostou numa estratégia errônea, né? Claro que hoje em dia é muito fácil a gente estar dizendo, olha, eles erraram no passado. Mas é engraçado, né, essa estratégia. Pois é. É como você ter assim, policiais e não tem crime. Então vamos incentivar que exista crime para poder a gente usar os policiais. Mas até era uma linha da... uma orientação da Terceira Internacional, né? O Movimento Comunista Internacional orientava que, olha, a América do Sul, né, no caso, ainda é feudal. Então a gente tem que superar essas estruturas feudais para conseguir fazer uma revolução no país. Agora, nessa linha, essa linha parece muito com o que eu vi na entrevista do Flávio Dino, lá do Maranhão, né, que é do PCdoB, ele dizendo que ele estava levando o capitalismo, ele como comunista estava levando o capitalismo do Maranhão, porque lá ainda estava na época de oligarquia. O PCdoB, né, é o partido que hoje ainda aposta nessa estratégia de conciliação de classe, né, de se aliar um suposto setor progressista da burguesia, que a gente avalia que não existe, nunca existiu no país. Então, ou seja, ainda está preso às amarras teóricas do século XX. Né? Hoje em dia o PCB superou essa análise teórica. A gente tem um passo adiante quanto a isso, né? Dentro dessa avaliação. A gente diz, olha, hoje no Brasil não existe possibilidade nenhuma de avanço para a classe trabalhadora com aliança com a burguesia. Então a gente rejeita qualquer possibilidade de aliança com setores da burguesia para conseguir algum suposto benefício. Né? Aí onde a gente põe a estratégia do poder popular, né? O que é o poder popular? É articular os setores, né, onde tem a classe trabalhadora vive, trabalha, enfim, os setores de cultura, movimento estudantil, para conseguir realmente fazer uma oposição ao Estado, uma dualidade de poder, né, como, por exemplo, se você dá um exemplo histórico, a Revolução Russa. Né? Os soviets russos eram o quê? Tinham um poder semelhante ao do Estado, né? Onde, quando eles fizeram a Revolução de Outubro, os soviéticos tiveram condição de dar sustentação material a essa revolução. Então, construir o poder popular hoje para o PCB é justamente buscar fortalecer as instâncias do poder popular, os conselhos populares, para conseguir ser fazer uma oposição ao Estado, oposição à burguesia, sem cair em estratégia eleitoreira, né? O PCB participa de eleição, mas a gente não tem ilusão nenhuma de que a eleição vai mudar alguma coisa, né? Mas uma oportunidade da mesma classe trabalhadora. Mas isso. Uma oportunidade de marketing, né, dos ideais. Exatamente. Do que realmente uma intenção de transformar o sistema por dentro, né? Que é o que o pessoal tenta fazer. Durante a eleição, eu acredito que a população está mais aberta a falar de política. Então, nada mais importante do que a gente aproveitar esse espaço para estar lá com um discurso diferente. Né? A gente tem até tempo na TV e no rádio, né, de 30 segundos, minuto, às vezes, para divulgar. Sim, né? Porque com essa reforma. E agora não tem mais, né? Mas enfim. Resumindo, a história recente do PCB das últimas décadas. Né? Pois PCB perdeu a penetração, né, na sociedade, a capilaridade para o PT no início dos anos 80. Na metade dos anos 80, perdeu, ou foi no final, né? Isso. Ou foi em 90. Perdeu a infraestrutura para o PPS. Também. E está se recuperando agora. Isso. Aí nesse processo de reconstrução revolucionária do PCB, né, onde a gente tem uma maturação teórica bastante positiva nesse sentido, e mesmo você vai encontrar intelectuais que não são do PCB, mas esse consenso de que o partido que mais faz uma análise mais coerente da realidade brasileira é o PCB, justamente por esse processo de reconstrução histórica e de autocrítica que a gente faz. Principalmente a partir de 2005, o PCB vem passado por esse crescimento qualitativo, né, onde a gente não quer crescer só em quantidade, a gente quer crescer primeiramente em qualidade. Então, a gente hoje é um partido de quadros. O que significa isso? A gente formar um militante que, onde ele estiver, ele vai se tornar uma referência de atuação, seja no movimento estudantil, no movimento operário, tem a perspectiva da gente se massificar. Mas a gente não é um partido de massa, por exemplo, como o PT, que sai filiando todo mundo aí. Quem quer se filiar ao PT, vai lá e se filia. Faz no diretório municipal do PT e se filia. No PCB, não. Quem entra no PCB não se filia, entra como militante. Só é filiado dentro do PCB aquele camarada que a gente sabe que não é oportunista, que não está no partido puramente para concorrer a uma eleição, e que a gente, e que o partido avalia, não, vamos filiar. Então é até onde o PCB diferencia. A filiação tem um puramente jurídico, para atender uma burocracia da justiça eleitoral. Mas quem tá não tem proeminência nenhuma em relação a quem não é filiado, né? Todo mundo é militante dentro do PCB e dentro dessa perspectiva, né? De crescer qualitativamente. Resumindo a ideologia do partido, porque é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente em outro episódio, outra pauta, né, sobre comunismo especificamente, mas o comunismo tem várias vertentes, né, interna. A esquerda, de modo geral, tem várias vertentes. Isso. Que acaba se criando. É como seria classificado o PCB na posição ideológica dentro dessas vertentes comunistas? Tem um alinhamento específico? Pois é, várias vertentes aí de movimentos socialistas. Você vai ter, por exemplo, dentro da esquerda trotskista, você vai ter os morenistas, né? Morenistas, né? Isso, que segue ali do Nuno Moreno, né? Enfim, por exemplo, o PSTU, segue bastante essa linha, né, teórica. Você vai ter os inspirados em Trotsky, né? Enfim. O PCB, a gente se considera um partido marxista-leninista, né? A gente, de forma alguma, renega todas as contribuições que Marx, né, que o marxismo clássico, né, de Marx e Engels, tenha contribuído de contribuição teórica mesmo, de interpretação da sociedade. E leninista porque a gente vai buscar em Lenin, né, os princípios políticos organizativos, né, do centralismo democrático, né, que a gente pode explicar depois o que significa, que é a nossa forma de organização dentro do partido. Mas o PCB não rejeita outras contribuições teóricas. Então, dentro do PCB, você vai encontrar lukácsianos, gramscianos, trotskistas, alguns stalinistas, né? Porque o PCB ainda tem... Liberais, muito... econômicos... Não, e aí também não. É demais. Mas, enfim, dentro do PCB, você tem uma visão de que o PCB é um partido de velhinhos stalinistas, né? Não é. O PCB não tem essa oposição trotskistas e stalinistas. A gente vai levar em consideração as contribuições de vários teóricos, né? E o que significaram dentro da história do movimento comunista internacional. Mas a gente também faz uma crítica à estalinização da União Soviética. Enfim, a gente é um partido que não rejeita as nossas bases teóricas do marxismo-leninismo, mas que aceita as contribuições que outros teóricos da linha marxista tem a contribuir, né? Então, seria talvez um comunismo de raiz, né? Justamente por os problemas que vieram do stalinismo, né, do engessamento do marxismo pelo mundo, né, a gente prefere resgatar a base, né, do marxismo, né? O que tem de melhor do marxismo, que é justamente a interpretação da realidade de acordo com o que ela é. Então isso é o que a gente vai buscar no próprio Marx mesmo. Justamente para não seguir uma linha engessada, ortodoxa, né, no sentido de falando de burocrático mesmo, de marxismo. Certo. E eu acho que é bom falar agora mesmo, né, sobre centralismo democrático. Eu acho que é um momento bom. Então, o centralismo democrático... Só deve ter ficado curioso no que ouviu. Pois é, o que é o centralismo democrático, né? É uma prática em que a gente não permite a existência de tendências dentro do partido. O PCB não é um partido de tendências, como, por exemplo, é o PT, é o PSOL, onde a gente tem várias correntes internas disputando a linha do partido. Isso o Lenin, já no início do século XX, já denunciava que tendência dentro de um partido só vai favorecer a burguesia quando a correlação de força está favorável mais à direita do que à esquerda. Então, é o que, por exemplo, é o PT hoje, né? A gente tem uma corrente, apesar de você encontrar correntes marxistas dentro do PT, né, de realmente de esquerda, são correntes minoritárias, né? Quem controla o PT é os setores da conciliação de classe, né? Principalmente hoje, né? Que nessas últimas décadas, as que eram mais à esquerda saíram de mim. Estão até saindo. Viraram partido, foram para outros partidos. Isso, que aceitam tendência. Isso, a Fundação do PSOL, do PSTU, são ainda desses rastros do próprio PT, né? Do movimento corrente. Então, o que acontece? O centralismo democrático é um princípio organizativo que preza pela exaustão do debate para chegar a uma linha política. Chegou nessa linha política, a gente tem a centralização. Olha, todo mundo vai ter que seguir essa linha, né? A gente não admite divergências. Como é se dá esse debate? Por exemplo, dando exemplo de processo congressual, a coordenação nacional, né, o Comitê Central do PCB, que está cessando, né, o mandato, né, quando está chegando o período congressual, faz uma avaliação do que é a conjuntura, de como deve se organizar internamente o partido e manda essas teses para as bases. A partir daí, cada célula do PCB vai ter autonomia para acrescentar, para alterar, para, enfim, para retirar coisas dessas teses, mudar o estatuto no que acha que tem que mudar, enfim, fazer todo esse processo. Como se dá? Olha, por exemplo, se a gente tem aqui duas teses, eu acho, por exemplo, posição do PCB sobre as drogas, legalização das drogas. Tem um militante que é contra a gente apoiar a legalização das drogas, tem outro militante que é a favor. Vamos votar? Não. Primeiro, cada militante vai ter que debater a tese. Se não conseguiu chegar a um consenso, nenhuma proposta de consenso, muitas vezes os militantes vão lá, conversam. Não, realmente, a gente pode. O cara que era contra a legalização pode ser a favor da legalização em determinadas condições que o outro também era capaz de ceder. Enfim, é só um exemplo. Chegar uma terceira proposta que agradaria os isso, dois. Isso, exatamente. Então, tem essas tentativas de consenso. Se realmente não chegar a um consenso, é que aí um dia ia haver a votação e ia seguir o caminho da maioria. Quer dizer que vão ignorar completamente a outra visão? Não, porque decorrer dos anos, dos meses ou até dias, esse posicionamento se mostrou errado, muitas vezes já é consenso que o caminho que devia tomar era o outro, né? Da outra proposta que naquele momento foi derrotada, deverão seguir, né? Mas aí só se rediscute na próxima... Depende. Caminhão, né? A linha tática do PCB, a CPN, né, que é a Comissão Política Nacional do PCB, ela tem autonomia para alterar a tática, né? Não pode mexer no programa, né? O programa só é imexível, né? Que é dentro do Congresso que a gente discute, né? Então, pode ser alguma, a gente vai deixar de discutir socialismo, comunismo, né? Mas, por exemplo, a tática é o que a gente pode mudar. Mas, voltando a falar desse processo congressual, como eu falei, o Comitê Central manda as teses, as bases discutem, votam, fazem os seus congressos de base, onde elege o secretariado do núcleo, e a partir daí tiram os delegados para a etapa estadual do Congresso. Na etapa estadual ou regional, todas as células daquela região, daquela regional do partido, se organizam para pegar todo aquele apanhado das teses e realmente olhar onde uma célula divergiu da outra, onde concordaram, uma proposta de consenso, abrindo novamente todo esse espaço democrático de debate, onde cada militante é livre para defender a opinião que quiser. Os antigos secretários nessa época não vão ter proeminência nenhuma em relação ao outro. Cada um vai ter o seu ponto de vista com direito de defesa, né? Dentro desse espaço não existe hierarquia, né? Isso, não existe hierarquia, né? A única hierarquia é da mesa, que vai controlar o debate, marcar tempo, marcar fala, enfim. A única hierarquia é eleita dentro do próprio, entre os próprios representantes. E o objetivo, né, nesse caso, mais é evitar excessos, né? Isso, é para marcar o tempo direitinho, garantindo que seja democrático o espaço. Aí, enfim, dentro da etapa regional do Congresso, né, elege novamente o secretariado regional e tira os delegados para ir para o Congresso Nacional. Como também é tirar os delegados, vamos votar em urna? Não. Por exemplo, o antigo secretariado vai indicar uma forma, por exemplo, comum que a gente faz. Olha, por exemplo, se aqui a gente tem, vamos indicar 10 delegados, o antigo secretariado apresenta a lista de 10 nomes. A partir daí, abre para a plenária discutir. Aí o militante, olha, eu sou a favor da supressão de tal nome, porque esse fulano não representa muito bem essa célula e sou a favor da inclusão do nome de fulano de tal. A partir daí é que novamente há esse processo de defender a tese de por que aquele militante tem que ir para o Congresso e por que ele não tem que ir, né? E aí a montagem do time segue a mesma regra que você já definiu no exemplo lá das drogas, né? Vai se tentar chegar a um consenso, isso, né? Isso, aí onde está. Se não chegou o consenso é que vota, né? Realmente, olha, vamos fazer uma votação porque não chegou um consenso. Mas, enfim, aí onde tem a etapa nacional do Congresso, né? Onde é a mesma questão. Todos os regionais vão lançar as teses para a etapa congressual. Quem faz a sistematização, onde foi consenso em todo o país, já está lá com proposta de consenso, né? Onde foi dissenso é que realmente rola as polêmicas no Congresso, defender. Por exemplo, a UJC, a União da Juventude Comunista e a Juventude PCB, ela foi desativada durante a ditadura militar. Uma precaução do partido, né? Porque a juventude é um setor menos organizado, né? Às vezes mais imaturo. Mais vulnerável. Né? Isso, mais vulnerável. Então, para questão de proteção, preferiu desarticular. Depois voltou à articulação. E havia até dentro parte de uma discussão de que a OJC era usada para fazer disputa interna do partido. Né? Então, dentro do Congresso, ia dizer, olha, como vai ser a nossa representação da juventude? Então, houve várias disputas de tese. Mas, enfim, é um exemplo realmente de discussões que há, de proposta de dissenso, que realmente há o choque no Congresso, onde os militantes vão estar livres lá para defender se tem que criar uma OJC, se não tem que criar, enfim. Então, dentro desse processo, após discutir as teses, de aprovar as teses no Congresso, há a eleição do Comitê Central do Partido, né? Do Secretariado Nacional. A partir daí, depois de toda essa etapa congressual de fechou a linha política, a gente tem a centralização, né? Centralismo democrático é isso, a gente tem a democracia do debate congressual, mas depois que tirou a linha a gente centraliza, porque senão tem racha, ninguém certo. Segue traduz uma linha. Centraliza nesse caso? Centraliza é, por exemplo, se a gente definiu, por exemplo, vai apoiar a política de legalização das drogas, o posicionamento político, público de um militante do partido tem que ser seguindo essa linha, né? Nada impede... Nada nessa linha, né? Pois é, a gente não vai obrigar o cara a seguir a... Botar um boné com uma folha pois de maconha estampado e sair... Exatamente. Defendendo. Só que aí, justamente. Publicamente, ele não vai poder dizer que representa o PCB e que é contra as drogas. Não, ele vai ter que se resguardar uma posição política, nesse sentido. Isso é um negócio bem feio. E, novamente, no próximo congresso, se ele achar que ainda é pertinente, ele pode colocar a tese novamente que o PCB deve... ser contra a legalização das drogas. Por exemplo, numa hipótese aí que a gente está usando de exemplo. Mas a pessoa, o militante, pode se posicionar com ressalva de que é uma posição pessoal que é contrária ao partido? Depende. Internamente. Só internamente, isso. Publicamente não. Por exemplo, às vezes... dizer, olha, a posição do partido é de apoio às drogas. Isso. Agora, eu, pessoalmente, não acho... Aí até onde a gente discute quem é que é... que manifeste publicamente a posição do partido. É o dirigente do partido. Como eu falei, no processo congressual a gente elege um comitê central, assim como o comitê regional é um comitê de núcleo, né? O secretariado núcleo. O compromisso do comitê central que foi eleito é com o congresso que elegeu, com as teses que o elegeram. Então eles vão ter que responder, inclusive, ao próximo congresso a linha política que o comitê dirigente aplicou durante esses 4 anos de intervalo congressual. Até mesmo por respeitar todo esse processo democrático, onde todo militante teve a abertura para falar o que pensava, para defender a proposta que pensava, e chegou nessa proposta de consenso e elegeu um secretariado, por respeitar todo esse período, esse processo democrático do Congresso, a gente tem que entender que o secretariado que foi eleito tem esse compromisso de aplicar a linha do partido. Né? Então, realmente, quem pode falar publicamente ali do partido é um membro do secretariado, né? Seja do núcleo, para falar em linha política local, nacional, ou estadual, né? Enfim. Um exemplo mais claro disso, que eu lembro, foi o ligado ao PSOL, na eleição que o Plínio concorreu à presidência. Que perguntaram a ele qual era o posicionamento sobre aborto, legalização do aborto. Aí ele disse, eu estou sendo candidato à presidência representando uma tese do grupo político. A posição do grupo é de ser favorável à legalização do aborto. Embora eu, pessoalmente, não ache que é uma boa ideia, mas eu vou chegar lá para defender o que o grupo... Aí, se posicionar desse jeito, no caso do PCB, seria adequado, só como exemplo... Não, esse tipo de posicionamento a gente não vê tanto problema, né? Depende também do que é, da conjuntura, né? Porque até lá, porque como o próprio exemplo que você falou, ele está defendendo as teses de um partido, né? O que ele vai defender vai ser isso. Mas a gente deixa a manter a liberdade individual do militante. Por exemplo, eu por acaso percebi defender esse que não é um partido religioso, não vai adotar nenhuma religião, né? Um partido comunista com religião. Não vai proibir o militante de ter a religião dele, né? Pois é, um partido laico, mas que não vai impedir que os seus militantes tenham a sua religião, né? Um direito individual que a gente preza. Mas, como eu falei, publicamente e politicamente, as teses que o militante defende as teses do partido, né? Porque não faz sentido você estar em um coletivo se você vai seguir a sua opinião individual, né? Se você não tem minimamente um consenso com aquele coletivo, por que você está nele? Às vezes nem se interessou em saber qual a posição do coletivo. Pois é. Então é por isso, o compromisso, como eu falei, do comitê dirigente do PCB é com o Congresso, não é com a base. Por exemplo, às vezes surge uma, durante o processo congressual, que é a cada 4 anos, surge uma nova base do PCB no intervalo. A base vai seguir a linha que quer, porque não passa por aquele congresso? Não, ela tem que respeitar as decisões que foram tomadas, mas claro, vai ser livre para no próximo congresso tentar botar a contradição de algum erro que achou dentro da linha do PCB. Então é justamente isso que significa centralismo democrático, né? A gente discute, deixa o debate o mais amplo possível, né, para contemplar todas as posições, mas a partir do momento que tirou uma linha, a gente vai ter que seguir aquela linha, né? Porque isso, dentro da história do PCB, foi fundamental para manter a unidade, por exemplo, nos períodos de perseguição, da ditadura de Vargas, ditadura militar. É, por exemplo, é um militante ter o centralismo, né, o compromisso de militância, né? E, por exemplo, sair a pé de carro na ilegalidade de um canto a outro do país para levar mensagem do Comitê Central para aquela base. Isso é um princípio do leninismo, né? Se você olhar outros partidos comunistas, se organizavam dessa forma, né? Em períodos de guerra, devastadores, como por exemplo no Vietnã, né? Por exemplo, você vai ter um partido comunista lá de lá, seguindo essa linha estritamente centralista, né? Os caras defendiam, os militantes estavam na guerra, defendendo as teses de que tinha que fazer a revolução, né, no Vietnã, e só tinha espaço para contestação no próximo congresso, né? Os caras tinham que respeitar o centralismo, né? Mas só para dar um exemplo resumido da importância de seguir essa linha do centralismo, né, dentro do partido, para não criar tendência interna, porque senão tem rachas e fragmenta, é um problema. A conversa continua no próximo episódio do Politicast.